Jack receiver. Eu não recebo o alto Charlie, o seu cheque sendo mais na base de física, uma passagem mais pouco satisfeita. Qual é a posição com a passagem mais pouco satisfeita? Thank you. so much to tell in a hot. Mais uma expressão, vamos voo e voo, que é cancelado aos 2-0, nos mantemos em voo 1-1-0. Passando mais pontos para a terra, para serviço de informação e alerta, estamos em centro de sítio, na frequência 1-2-5-3-1-4-5, passando no 2-2-1-8-5. Zero, vento 0, 8, 0. going on? 2000 feet, finish 1012, clear sign approach 1010, see your force established. Comandante Alfa Vista, sobre notificação da sua chegada a mão, parâmetro de voo 070, altitude de São Salvador 10012. Seria possível o varmático? Negativo. 5 on the ground at 4-6, the back on the back 6, we have Fox Drop, and call round launch on the corner. Salvador, boa noite, 1-8-8-8. 102 em direção à Itália. Boa noite, 28. Boa noite, aqui é a aproximação Batista Livre. A gente está na 0, presente. Bora, Batista Livre, 1013. Boa noite, 28. contato já, que é uma mensagem, tá bom? Thank you. Obrigado, deixa uma oito, uma. Obrigado, oito, bastante legal. Obrigado, mano, boa noite. 2 no 6, registro 5, 0, 1, 3.